Ô, Odete, eu quero falar com você. Ô, Odete, eu quero falar com você. Odete, eu vou te falar. Odete, eu vou te dizer. A mulher que é fácil, o homem tem que passar fome e aprender. Odete, eu vou lhe falar, Odete, eu vou lhe dizer. A mulher que é falsa, o homem tem que passar fome e aprender. Odete, eu vou te dizer, Odete, eu vou te falar. A mulher que é falsa, o homem tem que passar fome e apanhar. O homem tem que passar fome e apanhar. Ô, Odete, eu quero falar com você. Ô, Odete, eu quero falar com você. Odete, eu vou te dizer, Odete, eu vou te falar. A mulher que é falso, o homem tem que passar fome e apanhar. Odete, eu vou te dizer, Odete, eu vou te falar. A mulher que é falso, o homem tem que passar fome e apanhar. Tem que passar fome e apanhar. Odete, eu vou lhe dizer. Odete, eu vou lhe falar. A mulher que é falso, tem que passar fome e apanhar. Odete, eu vou lhe dizer. Odete, eu vou lhe falar. A mulher que é falso, tem que passar fome e apanhar.